raízes. Eita, como tem o bichinho. O melhor do forró, a Costa. Vi quando ela entrou no carro com meu melhor amigo. Vi quando se deram as mãos, sorriram e se abraçaram. Vi quando eles se beijaram e se deram como amantes. Quando saíram do bar, de onde até jantaram. E o porteiro vai deixar mais uma vez nesse quarto de motel entrar a mulher que eu tanto amei. Se ele tivesse uma mulher e visse alguém entrar com ela no motel, não deixaria entrar ninguém. Porteiro ingrato, eu sou louco por ela, não vivo sem ela. Peça a chave do quarto e manda ela embora pra casa dela. Diga a ela que as crianças lhe chamam e seu marido lhe espera. Que as crianças me chamem, eu sou louco por ela. Porteiro ingrato, eu sou apaixonado, sou amado por ela. Não importa os outros, tudo que eu quero é o amor dela. Vem! Diga a ela que as crianças me chamem, seu marido lhe espera. Vai, galera! Que as crianças me chamem, eu sou louco por ela. É Raízes do Forró, ao vivo, pra todo o Brasil. Segura aí, bichinho. E agora eu quero ver essa galera cantando junto comigo. Porteiro ingrato, eu sou apaixonado, sou amado por ela. Quero ver. Não importa os outros, tudo que eu quero é o amor dela. Diga a ela que as crianças me chamam e seu marido lhe espera. Quero ver. Que as crianças me chamem, eu sou louco por ela. Mais forte! E seu marido lhe espera, mas o bicho tem. Diga a ela que as crianças me chamem, eu sou louco por ela. Segura, menino!